Empresa Luno 6, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota do plano. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, linha da após bridge, controle no 208, acione 5454. Autorizado nível 400, via Empresa Zulu 1-6, direto BHZ, direto Trivi. Decolando da 1-0, com primeira curva direita no perfil da Dael, Leda, depois Bridge. Então, controle 208, viu, transponder 5440, gol 9287. 5454, transponder 9287. 5454, ok. 9287. 9287, procedimento correto, reporte pronto para posicionamento. Camarão 9287. Aí mantenho 050, chegada Mari. 050 Mari, 4235, complete your approach. Call now. Total tower 1, frequency 118.95. 118.95, have a nice work. Bye, so 4235. Bye. 5972, livre aproximação, ele é para 2000, permanece no 3 altímetro. Acusa estabilizado no localizador. Desce para 2000, autoridade LS, aportaremos no localizador 5972. Dan 3305, desça para 3.000 pés, altímetro 1.013, permanece. Desça para 3.000 com 1.013, Dan 3305. Dan 3398, desça para 4.000 pés, altímetro padrão 1.013. 4.000 pés. 4235, confirm landing gear down and lock it. Affirm, we have the gear down and lock. Daqui o SAT no pátio 1. Solo Ocean Air 6303 para o táxi, com 1.62 a bordo. Está com 4.5 de autonomia, alternando o galeão. Ocean Air 6303, prezado táxi via Índia e Alfa. Ponte Esperadão 0, chame torre 118.95, QNH 0113, boa viagem. Fati, vem de alfa, pode ser. É o SATA no pátio 1.11, chama, ground. Siga. Peço autorização para fazer o parking para o pátio 3, posição 9. Poderia confirmar a posição que se encontra no momento? Ponte 11, pátio 1. 3398, para 3000. 3000, 3398. Voo 1904. 8 está livre, puxa, após táxi. Será táxi, 1904. O 235 no solo aos 48, de vez direito, chame só 121 decimal 9. On ground at 480, turn right, call ground frequency 121 decimal 9. Sorry. Torre Oxenel 63, na 3 controlizada no ponto de espera, pronto. 6313, mantenha a ponto de espera com as autorizações da CONAS. 5972, livre pouso, estão no 0, vento 090, viral 08, nós confirme baixado travado. Baixado travado, livre pouso, 190, 5972. Azul 4235, taxi via Alpha, Kilo 8.3, position 03, attend for the masters. Roger, Alpha, Kilo 8.3, position 3, we're waiting for the masters, 4235, have a nice one, bye. Bando 604, escuta? Não escuta. Vê se já iniciou o pushback? É, tem um avião fazendo pushback com o Pate 3, não é isso? Pate 3, mas é reboque. Ah, tá, aqui o mecânico aqui falou pra gente que tem um avião já iniciando lá. Pode fazer na frente dele? Gate 08, vai iniciar de imediato? Inicia. Livre puxa após táxi, segundo 604. Tá legal, vou avisar ele aqui que eu acho que o pessoal do pátio aqui falou pra ele parar. Obrigado. Vai aguardar um instante para prosseguir com o reboque. Temos agora uma aeronave iniciando o pushback no 08. Após o início do táxi da mesma, autorizarei seu esparqueamento para o parque 03. Viu? Nave iniciando o reboque, vai estar na escuta? Cinco 972 no solo 51, no livre direito, chame só 121 decimal 9. Lado reboque, na escuta? Sim, sim, estou na escuta. Mantenha a posição e aguarde para prosseguir com o parqueamento até o Pat 3 devido à aeronave iniciando o pushback no 08. Copiado. Correção, desculpe. TAM 3305 completando o final LS. TAM 3398, 2000 autorizado, final LS. 2000, livre LS, 3398. Alfa, 4310, 1597. Projeção de identificação, reporte para descida. Aguarde chegada POF e ajuste 1013, procedimento LS X-Ray. Possível final da mensagem? Aguarde chegada POF, mantém nível no 40, aguarde procedimento LS X-Ray. TIP 5515. Sinal do X-Ray, baixou e checou. TAM 3305, continua a aproximação, pista no 0, aguarde a pista livre. Prossegue, guarda a pista livre, TAM 3305. Táxi voo 164604, está com 147 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 20. Gol 9604, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste 1013, bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895. Aeronave do reboque, poderia confirmar a matrícula? TAM 3305, livre pouso, pistão 10, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão 10, TAM 3305. Aeronave Serra Alfa, Tango Alfa, rebocando no portão 1-1 na escuta do solo. TAM 6313, decola o 54, controle 120, décima 8, uma boa noite. Noite, 208 graus. Controle Salvador, Oceanair 6313, terceira da EL. TAM 6313, contato, seu mantente 360. Ainda presente, voa líder. Autorizado. Vou no líder, minha 393. Sondo Salvador, gol 9287, posição 5, pushback acionamento. Gol 9287 no portão 05, autorizado, reporta táxi. Chamada para o táxi, 9287. Gol 9287, só um instante para iniciar, a nave da Gol Varig está no táxi agora, passando através do 612. Após a mesma, está livre o pushback e reporta táxi, ok? Ok, após a passagem da aeronave com pintura Varig, autorizado, chamará para o táxi 9287. Salvador, boa noite, 133. 98, 1,5, descer a terra, baixar pra lá. São 3398, mantém aproximação, guarde pistão zero livre. 3398, guarda. São 3305, salão 56, salão 121, versão 9, uma boa noite. 219, até 3305. Está a pedir autorização para continuar o pushback. 0 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, 3398. 5, livrando a sua escuta. 3305, boa noite. Inicialmente, táxi via Alfa, reportante ao táxi 6 Juliette para ingresso. Táxi Alfa, reportante da Juliette para ingresso, está 3305. Tá na escuta do solo? Sim, tá escuta. Inicialmente prossegue o reboque até através do portão meia dúzia, por gentileza. Vai confirmando, inicialmente até através do 07, ok? Eu tenho uma aeronave agora iniciando o push no através do 05, a mesma vai ingressar no pátio 3. Vai aguardar no através do 07 para prosseguir, ok? Ok, 07, obrigado. São 3305, vai atentar a aeronave da Gol no push no 05, a mesma vai adentrar o pátio 3, após a mesma ingressar no pátio 3, prossegue Juliette, meia dúzia ao portão. Fica atento com o push da aeronave da Gol, após ingresso a Juliette para o meia, confirme? Portão meia dúzia. Portão meia dúzia, são 3305, entende. São 3305, vai observar a aeronave da SATA no reboque, a mesma vai manter a posição através do 07, aguardando seu parqueamento, ok? Ciente, São 3305. Sim, Metrov? Sim, sim. 5595, vou direto no rumo de pelo. 5595. Oi, boa noite, voo 9604, nosso ponto de espera pronto. Voo 9604, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, voo 9604. Fala. Afirmativo, com condições do TAN 3305. Gente, ingresso então, posição meia dúzia, o TAN 3305. Ingresso via Juliette para meia dúzia, o TAN 3305. São 3398, solo ao 0000, solo 121, decimal 9, uma boa noite. 219, boa noite. Solo Gol 9287 com 08 a bordo, autonomia de 3 horas e 4 horas, alternando o Galeão para o táxi. Gol 9287, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8-95, ajuste 1013, confirmando POB 08. 08, é a pista travada. Gente, um bom voo, Gol 9287. Obrigado, bom trabalho a todos aí. Pátio Índia e Alfa para o Atmosfera da 1-0, gol 9287. São 3398 na escuta do solo. Afirmativo. Por gentileza, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 6 Juliette aguardando para ingresso. Aeronave da SATA na escuta do solo. SATA, escuta. Pode prosseguir o reboque até o pátio 3, ok? Na minha escuta até o término do reboque. Copiado. Coluna 074, informação uniforme confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5457 no transponder. Salvador, boa noite, voo 9287, posto 0, dono 0, voo 9287, ali mantém pistão no 0. Nem mantém, não, no 0, 9287. Última, pronto, pro SPEC, acionamento. Felipe 5595, tem condições de manter a presente velocidade até próxima de Duna? Negativo. Gente, mantenha para sequenciamento. Eu posso manter 240 nós? Sim, mantenho 240 nós. Ok. 1604, decolou 03, controle 1108, boa noite. Muito obrigado, boa noite. 3, reduz a velocidade para 240 nós. Canela, né? 224. TAM 3398 vai observar uma aeronave sendo rebocada, a mesma vai prosseguir até o pátio 3. Após a mesma ingressar no pátio 3, pode prosseguir o seu táxi via Juliette, portão 08. Gente, após a aeronave em reboque para o pátio 3, prossegue pela Juliette para o 08-398. Transponder 5604. Modificando para 5604. Correção 5446. 5446, mudando. 080 graus, 10 nós. Perdeu a decolagem, gol 9287. Gol 9604, contato radar, sai da MOM, submantenha 370. 370, gol 6604. Gol 9604, tem condições de aumentar a asa de subida? Afirmativo, aumentado. O 9287, decola os 05, controle 120, decimal 8. Uma boa noite. Controle 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 12, na correção 9287, cruza 2, meu peço. Gol 9287, contato radar, submantenha 400, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge para 400, gol 9287. VIP 5595, vetoração para final do procedimento LS. Mantenha a proa 230, limitado pelo localizador. Aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 5595, ciente, proa 230, aguardando o vetor. Desce para 4000, é isso? Desça para 4000 pés. Ciente. Sané 6224, reduz a velocidade para 2009, tráfego que o precede, contém órgãos vitais a bordo, reduz a velocidade para 2009. Trip 5595, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. 5595, ciente. Uma 604, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Centro Recife agora 125.45, alterna 126.85. Boa no 604. Obrigado, boa noite. Chané 6224, desça para 3000 pés, ajuste no 093. Para 3013. Autorizar para interceptar o curso localizador? Aguarde autorização para interceptar o curso localizador. Aguardando. E 5595 para o final do procedimento LS, curva esquerda, são 145, reposto estabilizado. 5595, ciente. Estou assim, chamaste? Não, negativo. Voo 9287, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Entra a presença no 251.